Essa noite eu acordei, estava sonhando com você. Nesse sonho você estava apaixonada, dizendo que me amava e não ia me perder. Mas na realidade isso é mentira, pra quem jurou amor um dia, chore e tento esquecer. Você falou pra mim que estava do meu lado quando eu precisasse. Fui um bobo acreditando em você. Por mais que eu fizesse de tudo, eu não iria fazer mais, nem que eu tentasse. Perdi as forças procurando entender. Você falou pra mim que estava do meu lado quando eu precisasse. Fui um bobo acreditando em você. Por mais que eu fizesse de tudo, eu não iria fazer mais, nem que eu tentasse. Perdi as forças procurando entender. Vai, vai solidão, dizer pra que coração, e esse aqui vai embora. Vai, vai coração, escape dessa ilusão. Eu que fiz de tudo. Você jogou fora.